Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos também, para não variar, com o VTT. Desta semana temos uma notícia um pouco triste, para não dizer muito triste, uma vez que faleceu o mecânico Erwin Ildaber, mecânico suíço da equipa de VTT Scott Swiss Power. Faleceu após uma queda enquanto realizava uma caminhada de montanha com mais dois elementos da equipa da Scott Swiss Power, no caso Thomas Frisker, um grande atleta muito conhecido e que atualmente é o diretor desportivo da equipa, e também outro funcionário. E estes dois também ficaram gravemente feridos, mas infelizmente Erwin Ildaber acabou mesmo por falecer. Ele também era mecânico da seleção suíça de VTT, tendo estado inclusive nos Jogos Olímpicos de Londres. Daqui as nossas condolências, como é claro. Passando para a estrada, esta semana foi apresentado o Tour da Califórnia, a 8ª edição da prova norte-americana. Realiza-se entre o dia 12 e o dia 19 de maio e promete ser a mais dura edição de sempre. Esta prova começa, ou já é mesmo, a mais importante do continente americano e tem cada vez mais importância no panorama do ciclismo de estrada mundial. No ciclocross, esta semana tivemos uma prova espetacular e mais uma vitória para o belga Sven Nys. O belga está completamente imparável neste seu final de carreira, ele que diz que em princípio irá abandonar no final desta época, e assim venceu mais uma vez uma ronda da Taça do Mundo de ciclocross. Esta quarta ronda que se disputou no mítico velódromo de Roubaix. Sim, o mesmo velódromo onde termina o Paris-Roubaix, onde também há uma prova de ciclocross muito conhecida e que termina também, ou passa sempre e termina, não é, é claro, no velódromo francês, o velódromo de Roubaix. Sven Nys venceu à frente do compatriota Kevin Powell e do compatriota também Niels Albert, que é o atual campeão do mundo e que continua a liderar a taça. Portanto, a taça e esta prova completamente a serem dominadas por ciclistas de nacionalidade belga. Estas foram então as notícias de ciclismo. Convido-vos a visitar também a nossa página noticiasciclismo.net e a fazer um gosto no nosso Facebook. Esta foi então mais uma vez a colaboração do site noticiasciclismo.net com o programa Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas.